Salve simpatia, começa agora mais um Moqueca de Siri, desta vez estreando a confraria no Casarão Esteves todo sábado à noite para ouvir o programa e no domingo ele vai ao ar para a rede. Você também pode ouvir pela radiobronca.info em Barcelona, sai em FM lá 104.5 na quarta-feira da 01. On Maui, you're turned to bsosradio.org. E veja bem com quem você anda. Para este canal, Cachoeira é um espetáculo natural. Ou nossa querida mamãe Oxum. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Flamengo! A vocês, jovens, em comum acordo com os músicos do espetáculo e eu creio com todos vocês, eles me autorizaram a ler alguns artigos dessa declaração para que ela seja oficialmente apresentada a essa juventude brasileira. Artigo 1º: todos os homens nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito e fraternidade. Eu sou dono da OPEP, OPEP, OPOP, OPOCA. Confesso e confessar minha defeia. Vê se também não me anistia. Me manda logo pra cadeia, garoto. Postando em cana a minha pança. Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia. Confesso, matei a dana de ter fé e outros mais se você quiser. Eu sou qualquer do Zé Mané, da vida dos anos da Silva. Confesso, a culpa pela caristia e pela crise de energia. Yeah. Eu sou o dono da OPEP. OPEP, sim. OPOP, OPOP. E compensar minha alegria. Vê se também não me anistia. Me manda logo pra cadeia. Garanta logo a minha poupança. Hoje anda em cana a minha pança. Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia. Garanta um pouco a minha poupança. Hoje anda em cana a minha pança. Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia. Garanta um pouco a minha poupança. Hoje anda em cana a minha pança. Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia. Garanta um pouco a minha poupança. Hoje anda em cana a minha pança. Vai ver um pouco de aveia. Você me matava serena e sem dó, partindo que nem passarinho. Partia em mil pedacinhos meu frevo carinho todinho só seu. Chorava que nem menininho, perdido no mundo sozinho. Tudinho que eu sempre sonhava morreu. Mas toda dor se vai, se vem nova paixão. Agora só lembro seu gosto, meu bem. Na hora do limão, na hora do giló, memória melhor e você vem virando pó. Raiava o dia morena sem sol, você me matava serena e sem dó. Partindo que nem passarinho, partia em mil pedacinhos meu frevo carinho todinho só seu. Chorava que nem menininho, perdido no mundo sozinho. Tudinho que eu sempre sonhava morreu. Mas toda dor se vai, se vem nova paixão. Agora só lembro seu gosto, meu bem. Na hora do limão, na hora do giló, memória melhor e você vem virando pó. Maria era uma boa moça.

sabe cantar. Dona Maria de Guadalupe, mata boi sem segurar. Dona Maria de Guadalupe, mata boi sem segurar. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu vi Santa Bárbara no céu, a trovoar. Yeah.

e Mariana de Moraes, Virando Pó, Frevo, Elza Soares, Maria Vai com as Outras, Cordel do Fogo Encantado, do poeta Zé da Luz, Ice Cesse, Otto, Naquela Mesa, de Sérgio Bittencourt, homenagem a seu pai, Jacó do Bandolim, Tom Zé, Ui, Conjunto Rosa de Ouro, Dona Maria Devagar, Clementina Cadê Você, e Santa Bárbara, Fabiana Cosa, A Morte de Chico Preto, Tereza Cristina e Grupo Semente, Lavoura, e estamos ouvindo Gostoso Veneno com Eliana Faria, Twitter, @ Muqueca Siri. Tem também o perfil no Facebook, só procurar. Contato muquecasiri@gmail. Este é um programa de rádio livre que acredita na democratização dos meios de comunicação e acredita no direito do ser humano de se manifestar livremente. Ouça esse programa na Rádio Bronca, 104.5 FM Barcelona, na BSOS Radio em Maui, Havaí, no Casarão Esteves, Rua Marquês de Olinda, Botafogo, Rio de Janeiro, Botequim. Ou então na rede, procure pelo Google. Nós estamos no archive.org. E agora vamos homenagear uma das maiores divas da música brasileira, também do teatro, da TV, do cinema, Zezé Mota. Pobre de mim, pobre de mim. mata. Subi o morro, subi cansado. Pobre de mim, pobre de nada. Morro do medo, morro do sono, morro do sonho, morro no asfalto, morro do clima lá em cima, morro é de morar. Cada terraço, cada espaço, claro, quero tocar. Cadência morta, paciência, ainda chego até lá. Subida, estrela, d'alva, ilumina. Soneto numa casa pequenina. Samba de roda tem mais clima. Na terça fluvial de uma menina. Subi o morro, subi cansado. Pobre de mim, pobre de nada. Subi o morro, subi cansado. Pobre de mim, pobre de nada. Morro do medo, morro do sono, morro do sonho, morro no asfalto. Morro do clima lá em cima, morro é de morar. Cada terraço, cada espaço, claro, quero tocar. Cadência morta, paciência, ainda chego até lá. Subida, estrela, d'alva, ilumina. Soneto numa casa pequenina. Um samba de roda tem mais clima. Na terça fluvial de uma menina. Subi o morro, morro do medo. Pobre de mim, morro no asfalto. Morro do medo, morro do sonho. Pobre de mim, pobre de nada. Aprender, eu grito e me solto. fico com essa dor. Ou essa dor tem que morrer. A dor que nos ensina e a vontade de não ter. Sofrer demais que fruto, mas precisamos aprender. Eu grito e me solto. Eu preciso aprender. Eu pulo esse rasgo ou ignoro qual quer ser. Sigo enganado ou enganando meu viver. Quero te dizer o que me faz viver, o que quase me mata de emoção. É uma coisa que me deixa louca, que me enche a boca, que me atormenta o coração. Quem sabe um bruxo me fez um despacho, porque eu não posso sossegar o facho. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. Olha meu nego, isso não dá sossego, e se não tem chamego, eu me devoro toda de paixão. Acho que é o clima feiticeiro, o Rio de Janeiro, que me incendeia o coração. Eu não consigo nem pensar direito, pois a aflição dispara no meu peito. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. E me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, a maldita de pita baiana. No outro dia, português já tá quitando o epitácio da gamboa, assim à toa, se engraçou e diz: ó, Rita rapariga, eu te daria 100 mil réis pro teu amor. E eu disse: vê se te enxerga, seu galego de uma figa. Se eu quisesse vida fácil, punha casa no espaço pra barão ou senador. Mas não vem do meu amor. Isso é que não. Olha meu nego, quero te dizer, não sei o que fazer pra suportar a minha escravidão. Até parece que é literatura, que é mentira pura, essa paixão cruel de perdição. Mas não me diga que lá vem de novo a sensação. Olha meu nego, assim eu me comovo. Agora não, olha essa coisa que me desatina, me domina, me tortura e me alucina. E me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, maldita de Rita baiana. Olha meu nego, quero te dizer, não sei o que fazer pra suportar a minha escravidão. Até parece que é literatura, que é mentira pura, essa paixão cruel de perdição. Mas não me diga que lá vem de novo a sensação. Olha meu nego, assim eu me comovo. Agora não, há essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. E me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada chama, a maldita Rita me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, a maldita Rita me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade. saudade da cama, tá? Quando a danada me chama, a maldita te grita, baiana. Batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero uma madrugada de mama, na cadência bonita do samba, na cadência bonita do samba, na cadência bonita do samba. Cansado de samba, cansado de samba, cansado de samba. Tenho corpo, noite e dia. Tenho corpo, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não. Tenho corpo, noite e dia. Dia. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não. Eu nasci na Praça 11. Dou a vida pra sambar. Eu dou a vida pra sambar. Já sambei em Bem-Motor, o Salgueiro, Mangueira, Estácio de Sá. Tenho corpo, noite e dia. Tenho corpo, noite e dia. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não. Já sambei no Amazonas, Pernambuco e Macaé. Tio Sam já viu também o torso de seda que a baiana tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio, marinheiro, ou foi o balanço do mar? Marinheiro, oh, marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio, marinheiro, ou foi o balanço do mar? Marinheiro, eu não sou daquele, eu não tenho amor, marinheiro, eu sou da Bahia. De São Salvador, marinheiro, eu não sou daqui, marinheiro, eu não tenho amor, marinheiro, eu sou da Bahia, marinheiro, de São Salvador, marinheiro, oh marinheiro, marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio, marinheiro, ou foi o balanço do mar? Marinheiro, lá vem, marinheiro, ele vem parceiro. Com seu bonezinho, lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho, ó marinheiro, marinheiro. Lado B do programa, Muqueca de Siri trouxe com Zezé Mota, muito prazer, Zezé, Morro no Asfalto, Dores de Amores, com Luiz Melodia, Rita Baiana e Senhora Liberdade. Depois, Sururu na Roda, na cadência do samba e cansado de sambar, Elcio de Oxalá e as tias baianas paulistas, Marinheiro Só, Daniel Corren e Marcela Belas, encerram a seguir com Pra Longe, O Maui, Your 22 BSOS Radio. Em Barcelona você está conectado na Rádio Bronca, Rádio Livre. E em qualquer outro lugar do mundo você pode ouvir pela rede no archive.org, Muqueca de Siri, Samba Web Radio and More. Tenham todos uma excelente semana, paz, trabalho, saúde, sorte. Segunda-feira é dia de celebrar nosso querido São Jorge e, portanto, no Rio de Janeiro é feriado. Viva as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo! Ah, recado importante de última hora. Todo domingo tem Rádio Rua no Aterro do Flamengo, que eu acho que do Bispo, a partir das 5 da tarde. Pra chegar. A vocês, tias baianas paulistas, muito obrigado por essa oportunidade. Axé, minhas baianas. Axé. Eu não vou pra lá, lá parece longe pra mim. Eu vou ficar aqui nesse lugar. Viver é bom, não dá pra ver o mar. O mar faz. Se o clima é muito frio, meu amor, pra me convencer a não ficar. Nosso teto não é de papel, perto de você qualquer lugar parece céu. Eu não vou pra lá, lá parece longe pra mim. Eu vou ficar